mundo até tem amigos que são, com Luís Clara Gomes e Bruno Cardoso, ou seja, Molinex e Shinobi. Eles são dois músicos, DJs e produtores que poderiam na boa ser convidados do programa sozinhos, mas apareceram juntos. Isto foi gravado no estúdio que eles partilham e há alguns problemas de som, não sei bem porquê. E o David Bowie, o cão do Luís, estava a roer ossos e a bater no tripé, especialmente ao início. Tentei ao máximo camuflar isso, mas há de se notar alguns cortes. Peço desculpa por esses problemas. Espero que isto seja o primeiro podcast que tu fazes com 31 anos. É sim, senhor. É? O primeiro podcast. Sim. Não é o primeiro que escuto, mas sim. Qual é que escutaste? Ando a ouvir aquele... Serial? Serial, sim. Comecei a ouvir o Serial. Estou por ti. Oh, com 31 anos. Com 31 anos comecei a ouvir o Serial. Mas há um problema que é... alguém me deu um grande spoiler que é que aquilo já vem na segunda season e ainda não está por resolver. Ah. Já me deram um. Portanto, via aquela série... Para quem não gosta de spoilers, acabou de ter um, lamento nisso. Havia aquela série do The Jinx que acabou agora, que é uma cena da HBO sobre um. Sim, sim. Um gajo estava acusado de milhares de coisas e o gajo foi. Ele foi preso pelos homicídios que não estavam resolvidos antes da série acabar. Muito bom. Eu ouvi esta história. E é um bocado na onda do Serial, tipo. Sim. Também é uma investigação de homicídios. Real. E isto é o primeiro podcast que fazes depois de teres tocado na Mola Lisboa, Bruno. E depois de ter 31 anos também. Acho que não fiz nenhum. Nunca fizeste um podcast na vida? Já deve ter feito, mas depois dos 31 não. Pá, tenho 33 agora. Que não é bem verdade, mas pronto. Não tens 33. Não. Foi, não, por isso que acho que... Estamos todos a rir, porque sabemos que ele não tem 33 anos. É um recurso humorístico. Sim. Tens de começar a praticar os podcasts, não têm bom humor. Tem, não tem. Alguns, se bem quiseres. Que tu com a tua barba vais transformar isto numa cena boa séria. Estás aí a rir-te e tal. Diz-me uma cena. A barba do Luís é muito mais séria do que a minha. Não, por acaso. Eu também não acho que seja. Eu acho que a barba do Luís é mais séria. A minha barba é menos séria que a tua, porque a tua é, de facto, muito mais comprida. Mas, não, mas a minha é mais levada a sério, é isso que estás a dizer. Tu fazes aqui na bochecha, fazes mais, ou seja, é mais sério. Pois, pois. Talvez, talvez. Mas olha que eu não tenho um cuidado com isso. Se escutarem este ruído... É o cão do Luís. É o meu cão, o David Bowie. Também no seu primeiro podcast. Assim, acho que é a primeira vez que tens um moço a ser ruído do teu podcast. Rodrigo, não é? Pai, este é só o segundo episódio, portanto, acho que espero ter todas as semanas cães poderosos. Sim. Assim, um ruído de fundo que seja desagradável. Estávamos antes de chegarmos aqui ao vosso estúdio, o estúdio que vocês partilham, estávamos a falar de tu vais tocar agora a primeira vez, desde que assumes que tens um novo álbum, então vais tocar agora em Milão pela primeira vez como banda. E o Bruno faz parte da tua banda. Mas não em Milão. Milão é demasiado para mim. Ah, não vais tocar? Não, mas deixa o Luís, okay. O Luís explica. Não, posso explicar. Até porque ainda não tinha anunciado oficialmente o álbum. Sim, estou a preparar a release do álbum, que será em maio, e neste formato, que é um formato modular, em que a base são três pessoas, e vamos expandindo de acordo com o sítio, se é Portugal, se é fora, o contexto, vamos tocar a Milão e já vamos tocar bem umas 5 músicas do álbum novo, ou 6. O Bruno não vai, mas depois na semana seguinte vai aos Açores connosco ao Tremor, portanto... Aí já seremos 4. E pronto, este formato tem essa... Eu já disse pronto mais de 4 vezes no minuto. Revela talvez que seja do Norte. pronto. Mas talvez. É pior. Do que vocês dizer. Não costumam dizer centro? Eu nunca uso centro para me referir geograficamente a nada. Até porque num país como Portugal, centro faz muito pouco sentido. Centro, as pessoas usam centro para se referir a Coimbra e centro é Leiria, não é? E porque no Norte... Eu não sei nada. O sul, Lisboa já é o sul, estás a ver? Por cima do Tejo não sei nada. Sei que estava a perguntar, é curiosidade genuína. Nunca saíste daqui da zona? Não. Daqui da zona saí de Arroios. Em termos de sotaque, o centro é o mais puro, não é? Coimbra tem o sotaque canónico português. Acho que o Bruno cai da parede. Não, eu nasci em Coimbra, na verdade. Nasci no centro. Depois vi um bocadinho para o sul. Canónico português, a pronúncia dita mais... mais pura. Canónica, assim, é mais pura. Mais pura sou um bocado, tipo... Estou a perceber. Acho que, assim, canónica é uma palavra pura fixe. Era uma expressão a usar no dia da raça. Estás a ver, é assim um sotaque mais puro. Não, canónico é uma palavra bem fixa. Eu adoro. Sim, por usar canónico. Adoro. Eu estava só a armar-me em supremacista lisboeta, coisa que não sou, estava só a brincar. Exato. Mas achas que até os lisboetas devem sentir que são superiores? Não, mas, há eu acho que isso não existe. Eu acho que isso pessoas do Porto também sentem. Eu acho que existe o contrário. Existe pessoas fora de Lisboa que se sentem inferiores. Que se, sim, que se inferiorizam. Ou que sentem que Lisboa. E que os lisboetas são. Pronto, é o complexo de inferioridade, como nós temos em relação à Espanha. Eu não tenho. Nós, portugueses. Ah. Eu não tenho. Pelo contrário. Estás a ver? Esse pelo contrário, não revela exatamente. Voltando à questão do álbum, tu, uma coisa, eu queria introduzir a questão das flautas, que é uma cena... Acho que introduziste de uma forma ótima. Isto com tantos silêncios e tantos... reticências, de onde é que vem o teu fascínio com flautas? Já não é a primeira vez que tu brincas com flautas. É verdade. Mas quer, a tua pergunta vem de um... Isto não era uma pergunta, é só introduzir o tema das flautas. Introduzes o tema, mas com que ângulo queres que tenha? Um ângulo Bom, tu quiseres, conta a primeira vez que tu viste uma flauta, a tua relação com flautas. Queres um ângulo de psicanálise? Estás no sofá, puto. Pois, psicanálise, exatamente. Um ângulo tipo American Pie. Não, acho que a primeira vez que toquei flauta foi na aula de música, no quinto ano ou sexto ano, e foi Alouette, gentil Alouette, Alouette, je te plumerai. Je te plumerai le bec, je te plumerai le bec. Era assim, esta música. E pronto, era. Digamos que se eu tivesse a oportunidade para descobrir outras manifestações da minha sexualidade que não é heterossexualidade, acho que teria sido uma oportunidade ótima. Pronto, aí. Mas não aconteceu. Não, mas tu já tinha havido um Molinex Live com flauta, é? Já houve. A primeira encarnação foi com flauta. Mas depois deixaste isso um bocadinho de lado, não? Na altura, até te explico porque é que foi. Na altura em que fizemos este formato do Molinex Live, foi com o Bruno também, Bruno na guitarra, Luís Calçada, com quem eu colaborei muito tempo e ainda colaboro, que está em Munique. E o Herman Baurecker, que tocava flauta e percussão, que também está em Munique e agora foi pai, etc. Como tal, torna-se muito mais difícil trabalhar com ele à distância. E por isso é que a flauta teve um hiato na minha vida durante 2 ou 3 anos. E neste álbum eu pensei assim, não, quero que tenha flauta na grande maioria das músicas. Porque eu, de facto, pá, não sei... Adoro o instrumento, talvez pela influência da música brasileira na minha vida. Olha, Rodrigo, o que é que te motivou a fazer este podcast? Apareceu, mas sei que ia ser giro, sei que ia ser divertido. E por acaso, eu tenho ideia que eu já falei convosco várias vezes para coisas mais oficiais e nunca falei convosco ao vivo, só em termos de entrevistas. Foi só pelo Gmail, acho que é. Isso é que tu tens medo, mano. Eu não tenho medo, sim. Eu acho que já vos preguiçoso. Já vos entrevistei aos dois. Você não vai toda escrita. Por não, já me entrevistaste no sofá. Ah, está bem, isso é diferente. Eu estou a falar num contexto mesmo oficial. Acho que só falei convosco por Gmail. Sim, eu também acho que sim. É uma coisa estranha. Ou pelo SoulSeek. É verdade. Não, pelo SoulSeek não. Falei SoulSeek, vocês conheceram-se na internet, certo? Conhecemos no MySpace. Ah. Eu era o Bruno do MySpace, ele era o Luís do MySpace, da internet. Lembro perfeitamente que quando o assunto MySpace me foi introduzido na minha vida, eu devia estar no 12º ano, e foi um amigo dos três, creio, que disse: MySpace é onde estão as miúdas mais giras. E pronto, toda a gente saltou para o MySpace e fez uma conta. É verdade. Quem era essa pessoa? O Diogo. Diogo... Almeida? Não. Sim, que Ferreira. Acho que é Ferreira. Como é que se chamava aquele site que era assim uma espécie de MySpace misturado com Suicide Girls? Basicamente o que era? Era o Friendster. Não. Digamos que é tipo o protótipo do... Era uma espécie de encontro entre hipster e emo. Aquele isso emo MySpace, já... Isso é o MySpace? Não, mas antes... Quando ainda é o Friendster. Era... Não, era outra coisa qualquer, mano. Não estás a falar do LiveJournal, não? Não. Ser um blog, nem do Fotolog, nem nada dessa merda, não. High five. Era uma cena muito americana. Fogo, não me estou a lembrar, não é? Friendster. Não era, puto. Mas era semelhante, provavelmente. Pronto, não interessa. MySpace foi um bocado a levar isso a uma escala... Uma rede social first, Promise Ring? Tipo. Mas o MySpace foi levar isso a uma cena mais universal, digamos. Passou, o MySpace unificou essa rede que eu não me recordo o nome, os fotologs, o Wi-Fi. Estamos a falar só de coisas que ainda fazem parte da nossa vida do dia a dia e tudo. Sim, principalmente esse. O fotolog todos os dias, mano. É, mas eu acho fixe nós já termos idade suficiente, idade de internet suficiente, para termos nostalgia em relação a certas coisas, como é, por exemplo, pelo IRC. O IRC tinha algum... O IRC constituiu grande parte do meu crescimento artístico, pessoal. Sim. Eu ainda falei contigo no IRC, Rodrigo. Já. Fuck. Fuck, é fuck em italiano. Eras tipo ao pé do punk ou assim uma cena? Não, nunca fui. Não? Tu eras do punk? Nunca fui. Que canal é que era do OP? Já não me lembro. E banias web pessoal? Certeza que te lembro. Eu nunca bania ninguém, pá. Eu tenho a certeza que lembras. Por acaso, eu não era ao pé de lado nenhum. Eu era ao pé do emo. Do emo, de certeza. Nunca fui ao pé. Acho que não. E de onde é que te baniam sistematicamente? Hã? De onde é que te baniam sistematicamente? De lado nenhum, eu nunca fui muito assim. Sei que tenho ar disso e talvez... Eu curtia é pôr nas palavras proibidas um asterisco e qualquer pessoa que se pronunciasse num canal era banida automaticamente. Adorava essa merda. É aquela cena que poder fazer isso. Sei lá. Era mais testes de... Vamos ver se isto funciona. E funcionava. Era altamente. Pronto. Ficavas ali... Ih, essa ué da bom. Só okay. P. E tu fazias isso porque não tinhas outra coisa para fazer, porque não bebes álcool, certo? Era um bocado isso. Sim. Já viste, pá, imagina, eu andava sempre com um computador, quando saía à noite, porque como não bebia, o pessoal começava a ficar muito bêbado. Andares com um computador, quando saías à noite, significava andares com um carrinho de mão. Exatamente. Andava com o meu 486, sempre. Pá, depois o pessoal começava a ficar com os copos e eu pensava, tenho que fazer qualquer coisa. Procurava uma ficha de telefone. E siga para o IRC. Passado meia hora estavas ligado. Depois, quando apareceu o cabo, continuei a levar o computador, mas comecei a usar aquele interface de conversa com Deus, lembras-te disso? Sim, mas vocês percebem Deus. Que vocês tiveram cabo muito antes de nós, sem dizer, sonharmos o que cabo era. Pois, acredito. Tinha cabo foi desde 2001. Pois, não, 2000. Depois de 2001, fui para a universidade e aí já tinha cabo, sim. Net cabo. Estavas a descobrir o que era a rediz. Sim. Não, mas... 1 giga de tráfego mensal. Sacar um álbum demorava uma noite. Com sorte. No Napster. Com sorte. Sim. Só que depois o meu computador era lento demais para correr o Winamp. Ou melhor, podia correr o Winamp, mas só podia correr o Winamp, não podia estar a fazer mais nada. Então só podia ouvir música, o que era ótimo. Era um ritual como só estares a ouvir um disco. Isso é? Não, não é? Estou a dizer que acabou por ser uma transição suave para o mundo do multitasking, porque não tinha, só tinha o single. Fazias tipo, por exemplo, se tivesse a ouvir música, fazias os relatórios da escola à mão e depois passavas. Por exemplo, sim. Sim. E que coisas é que tu ouvias na altura? Epá, para além de trance. Para além de trance nunca ouvi, mas ouvia muito Rage Against the Machine. Era a minha banda, tipo, de eleição. Gostava muito... Ah, não, sim, claro. Tive um ano, provavelmente, da minha vida ou dois, que só ouvi Smashing Pumpkins. Só. Que inferno. Isso diz muito sobre... Inferno, não. Não vamos ter esta discussão. Não vamos. Tipo, on the record. Não vamos. Sim, era. Fui ao pé do canal Smashing Pumpkins. Isso sim, é um bom currículo. Sim. Foi uma grande opção da minha vida, sim. E o que é que achas deles agora? Péssimo. Mas eles deixaram de existir há 10 anos. Para mas aí. Continuas a gostar daquilo que... Ah, sim. Desculpa sim. Eu estar a perguntar também demasiadas coisas, Rodrigo. Acho que não te perguntei isso. Acho que eles... Basicamente, o Melancholy, o Siamese Dream e o Melancholy and Infinite Sadness são dois álbuns que são... álbuns quase essenciais para o que hoje em dia se chama música alternativa, aquele pós-grunge, tipo aquela onda de bandas todas que se tornaram hiper famosas por causa dos Nirvana. E são definidores de uma geração, de pessoas tipo da geração X-Generation, não é? X-Generation. Para quem não está a ouvir, o Rodrigo acabou de encolher os ombros. Só estou a tentar perceber, porque isso não passa, por exemplo. Não, eu não sei. X-Generation? Eu não sei nomes de gerações, pá. Não sei. Sei que se nós somos de uma, o Bruno é muito mais velho, a outra. É verdade. X-Generation, definida pelo... E isto o Luís está a ir ao telemóvel dele. Sim, claro, estou-me a tentar lembrar de Gen X, quem é que definiu a Gen X. Que é, a seguir aos Baby Boomers vem o Gen X, não é? Ah, sim, isso sim. Pronto. O Copland escreveu sobre isso. Foi o Copland, sim. Que popularizou, porque foi o Robert Capa. Yeah. Mas então essa geração X, putz, isso já é muito mais antigo. Já é quase a tua. Não, é anterior à minha. Estou só a tentar puxar, porque tem boa piada tu seres mais velho do que as outras pessoas. Sim. Eu curto falo disso como se eu tivesse mais 70 anos que vocês, quase. É. Tu és baby boomer. Não. Eu pertenço a uma geração... Como é que era viver em Portugal antes do fascismo? Durante o fascismo. Antes do fascismo era lá, tipo... Era um bocado como agora, na verdade. Mas agora é mais fácil ter barba. Acho que se calhar era giro dizer que o Bruno, tu és de 78. Uhum. Eu sei isto por causa do teu endereço de e-mail antigo, ou ainda atual, não sei. Eu tinha algum 78, algo. Acho que sim. É o capitalismo 1978. Agora os fãs vão lhe mandar mails. Sim, porque eu tenho esse... Põe esse e-mail da Netcabo. Eu tenho esse e-mail ativo. E tu és de 84? Sim, sim. Tens 31 anos, sim. E tu és de 93. É que também é bom gozar ao contrário. Não sou assim tão novo. Ah, merda. Mas é. Por acaso, gozar ao contrário... Eu sou de 86. Não tem piada, só revela a nossa... Pois, tens razão. Perenidade. Mas é estranho veres que alguém nasceu nos anos 90. Sim, o meu irmão nasceu nos anos 90. O teu irmão já nasceu nos anos 90. Muitos dos vossos fãs nasceram nos anos 90. É verdade. E a eles estou grato. E qualquer dia tens aí também anos 2000. Estamos, pessoas que nasceram no ano 2000 têm 15 anos. Qualquer dia ainda é bem possível. Sim. 15 sim. anos, não é? E é verdade. Bem, esse teu bem possível foi muito forte. Estás a dizer que fazes música para adolescentes? Espero que sim, no sentido em que, se não o fizer, vou ficar obsoleto facilmente e rapidamente. Não o procuro, mas espero que ressoe com pessoas dessa idade. Tu curtes a cena entre os 15 e os... E o infinito. Sim. Falamos do target da tua marca que fazia música. Target da marca, ok. Está fixe. Queres fazer uma reunião? São várias marcas. Tens a marca Moulinex, vocês os dois têm a marca Disco Texas, tu tens a marca Shinobi. Nunca pensei assim. Como é que defines marca? Depende. É uma marca? É uma ideia. É tipo roupa de marca. Roupa de marca. Tipo uma chef. Eu só me tinha dizer Target. Eu só me tinha dizer Target. Sim. E capitalizar na taxa de penetração da marca durante a demografia. A faixa do gráfico. Eu pensei em capitalismo por causa do mail dele. Fogo, mano. Meu melhor e-mail. Olha, sobre a marca, não tenho uma obsessão com uma marca, não. Muito menos eu. Estava naturalmente a brincar, eu sei que. Eu fiquei um pouco ofendido. Mas... Então estou a fazer bem o meu trabalho. Isso vindo de um gajo de barba é pessoa a mais que incorreta. Porquê? É pá, porque sim, mano. Pessoas de barba não. Eu decidi não ter a barba grande, para além da minha barba ser bastante uniforme, dá bué comichão a partir de certa altura. E eu acho que grande parte do pessoal que agora deixa crescer a barba, como tu, mas não é o teu caso nem o do Luís, falo porque tem medo destas ausências, destes espaços em branco. Então deixam crescer tudo para parecerem homens de barba a sério. Isto é a minha teoria. E o Luís, acho que concorda com isso. Não sei. Eu sempre que... E desculpa estar a... Luís, vais refutar isto. Não, mas é que a minha cena é... Sempre que eu ouço alguém racionalizar qualquer coisa sobre barba, desligo. Porque, honestamente, acho que se perdemos tempo a mais como sociedade... Mas é impossível tu não falares olhando para ele. Agora está a arranjar o cabelo. Sim, é verdade. Pronto, está bem. Eu acho que uma das barbas mais famosas do mundo é a do Fidel Castro e é das piores barbas do mundo. Curiosamente, quando estávamos a acerca disso, quando estávamos a candidatar-nos para o visto de artista nos Estados Unidos. Para fomos, exportar a marca. Para exportar a marca. Para fazer um franchising da marca no território. E aumentar a brand awareness. Brand awareness da. Como é que se diz? Nas métricas sociais da marca. Conseguimos, fomos à entrevista com o cônsul americano na embaixada e ele perguntou-nos, olhando para nós, se íamos todos a uma convenção do Fidel Castro. Palavras dele, Fidel Castro Convention. E acabámos depois a falar sobre percussão, que ele tocava percussão e podia ter sido um bom membro para a banda. Sim, da marca Molinex. Tocava marimba. Isso é ótimo. Seria excelente. Eu adorava. E era um gajo simpático. Isso estava a ser irónico ou não? Adorava que o cônsul americano em Portugal tocasse marimba na minha banda, claro. Imagina lá como é que era ensaios, tipo, sabe, um SUV separado da porta, cheios de... Já viste o quão bom isso era para a marca, pô. Incrível para a marca, pô. Curto marca d'água. Sim. Sim. Fixe. Falando da vossa marca, vocês conseguiram exportar bem a vossa marca? Como assim? Vocês passam quase todos os fins de semana a tocar lá fora. Nas boas alturas, sim. High season. Porque... Eu tenho sempre uma resposta para isso, e que é verdade. Nós temos quase como um público pequeno em todo lado, o que é fixe. Pronto, yeah. Nunca enchemos estádios, mas é bom ir tocar a clubes pequenos certos. E dentro desse público tens aquele fã que a única forma, se calhar, de te ver um dia é arranjar a forma de tu lá ires. E acaba por ser um bocado o promotor fã que te leva mais do que o promotor que quer fazer guita, porque senão há outras formas de fazer. Não sei se concordas com isso, mas acho que é um bocado assim. Mas uma coisa, tu costumas atuar com banda, Linux Live, o Bruno lançou um álbum ano passado e só deste um concerto com banda? Sim. Ou... Estou a fazer agora um live mais comedido a nível de pessoas em palco, no número. Para marca, exportar mais facilmente, sim, mais sim, barato, sim. Mais, sim, e sim, dar sim. Mais retorno. E porque, pá, com aquele formato, as pessoas que eu queria ter a trabalhar comigo têm calendários demasiado complexos. Se começar a falar por este rapazinho aqui, e unir calendários leva a momentos um bocado caóticos. E muito difíceis de gerir, ao ponto de levar preocupações em que tu esqueces o essencial, que é a tua marca enquanto artista. Mas a marca que deixas nas pessoas, neste caso, não é? Essa sim. Não é tão interessante porque não dá retorno direto. Uma vida. Mas pronto, é um bocado isso. Mas como é que vai ser essa coisa que estás a montar? Estou a fazer um dueto. Um duo. Não é dueto. Dueto soa tipo eu fazer dueto um, cantar contigo. Dueto é, acho que música dois. Não, mas também pode ser um... É? Eu sei que os Blues Brothers em português chamam o dueto da corda, que é o pior nome do mundo. Mas eu creio que... Não é o pior nome do mundo. Até há filmes do John Belushi com piores nomes em português. Como a República dos Cucos, que é o Animal House. Mas... Mas sim. Lá se sabes por este nome em português qual é que é o filme que eu estou a falar. Perdão. Ação Total. Acho que já mandaste aí o... Já mandei, sem querer. Ação Total, não sei. Não. É um filme chamado Mr. Nice Guy. Nem conheço o filme. Não queiras. É com o Jackie Chan. Ah, é com o acho que é a melhor tradução. Eu tenho uma grande lacuna em termos de Jackie Chan. Também eu, mas este aqui... Gostava de explorar melhor. O Deliverance é um fim de semana escaldante. E tu pensas, ia, man, isto vai ser mesmo um grande filme erótico, mesmo a matar. E depois vês que são os gajos a descer um rio e a lidar com rednecks no interior dos Estados Unidos. Por exemplo, mas há violações, não há? Pois está bem. Pronto. Lá tinhas que tu ir puxar a parte do porco. O Ação Total foi claramente um gajo que disse assim, epá, isto Mr. Nice Guy não vai vender nada, isto é de porrada, vamos chamar este filme de Ação Total. Pronto. Acho bem. Porque assim... Não é genérico. Eu sei tipo, sabes que na tua cabeça de adolescente de 13 aos 16 há dois tipos de filmes. Filmes de porrada e filmes de foda. Só há isto. Se eu fosse esse adolescente, ia ao clube de vídeo, na altura, e via Ação Total. E via a cara do Jackie Chan e dizia que era. Claro. Era assim. Claro, como tal, a marca, esta marca tem muito mais força do que a marca. Todo o sentido. Senhor gajo fixe. Mas voltando ao duo, como é que é esse duo? Em que é que consiste? Consiste em eu e o Oscar, que faz o Jiboia, tocarmos as minhas músicas, se calhar as mais trippy, esquecer um bocado, não é esquecer, mas dissimular um pouco a vertente mais pop da coisa e torná-la mais club e pá, porque se calhar a música que eu ainda faço, não sei se depois vou mudar ou não, é orientadíssima para os clubes. Pista de dança, whatever, como se queira chamar, que clichê ou canon verbal se queira usar para dizer isso. E pronto, estou a desenvolvê-lo agora. Também não quero estar aqui a expressar demasiado a cheiro. Não, não é segredo. Mas não queres meter a carne toda no assador? Exato. Porque senão depois fica um boi a assar e queima-se. Ele estava a falar de música dele ser virada para o clube e a tua já não é tanto. Sim. Deliberadamente não. Mas é, o que estás a perguntar é... Eu estava só a constatar um facto. Comentar um facto. Mas ele estava a dizer por agora, e ele disse por agora, talvez no futuro. Mas quero ressalvar que não quer dizer sim. que vá mudar, sim. seja o que mas for. Mas estavas talvez a fazer uma referência ao Luís. Sim, é muito provável que tivesse. Porque estavas a dizer que foi deliberado, como é não, que é não, essa... Não. Olha, muito sinceramente foi. No álbum anterior, no Flora, não imaginei como é que as coisas iam ser tocadas ao vivo. E depois... organicamente acabámos por perceber que certas coisas são, não se traduzem bem do disco para a banda e fazem mais sentido serem apresentadas, por exemplo, coisas que são muito quadradonas, faz sentido que o Kiko, o bombo soa alto e forte e que soa direitinho e que não soa orgânico ou humano. E então, esse tipo de constatação, a tocar ao vivo, acabou por me fazer querer conceber um álbum inteiro que fosse possível, apesar de dançante, em alguns momentos, fosse possível de traduzir de uma forma interessante, ao vivo, com uma banda. Talvez agora o meu problema vá ser tocar estas músicas em DJ7. mas isso, pronto, é uma coisa que eu tenho que resolver com remixes ou assim. É fácil. Consegue. Grande. O importante é manter a marca ativa claro. E viva quando está a fazer e também que o ADN da marca se sinta nos diferentes produtos ao longo da sua ascensão. Estamos aqui a brincar, mas eu estou a olhar para o teu braço e tu tens uma tatuagem do ananás, que é o símbolo da discoteca. Tens a marca. Não, acho que não é o símbolo da discoteca. Fomos nós que inventamos. É o símbolo de muito mais coisas. Hoje em dia o ananás é o símbolo da Bershka e da H&M. Claro. Basta-te ver, tipo, quase tudo tem. E é por isso que tu tens uma tatuagem do ananás. Pá, digamos que é quase como se fosse um tramp stamp, erudito. Ou seja, não estou arrependido, mas um pequeno nazi cultural dentro de mim está. Mas exibo com orgulho. E depois dos 31 não te podes arrepender de nenhuma tatuagem. Fizeste isso com o quê? Com 29 ainda? Sim. Ah, pronto, sim. Não, mas não te podes arrepender. Não estou arrependido. Sabrás lidar sempre com isso. Não estou arrependido. Podemos falar de tatuagens, que eu gosto muito de uma que tu tens, que diz vodka. Sim. Em russo. Sim, está aqui, olha. Com uma data. O microfone não pode, sim. Curiosamente, isto é, digamos, a melhor fotografia que eu tenho. Que é no... Diz às pessoas onde é que é. É aqui na perna, mesmo quase no tornozelo. Um sítio que até dói um bocadinho. É uma espécie de homenagem a uma noite muito interessante na Rússia, que foi muito regada à vodka e que, pronto, achei piada. É necessário aqui fazer um parênteses para dizer que o Bruno Cardoso, célebre straight edge, bebeu nesta noite vodka. E um copinho de vodka, estava uma merda. Mas sem mais nada, só vodka pura. Aquilo era puro, não é? Sem gel, sem nada, só mesmo. Não sei, já não me recordo. Sem era gel, mal. Sem nada, shot. Eu fui ver aquele filme que está no cinema, que é o Leviathan. Sempre a beber vodka, é russo, estou sempre a beber vodka em todas as cenas. Sem nada, sem gelo, sem nada. Mas corresponde mas é real, sim, é realismo sim, puro. Beber vodka com gelo, com qualquer tipo de mixer, para o russo não é a forma canónica. From the pond, como dizem os americanos. Né? Eu posso dizer só, pronto, completando aqui a cena, sim. Essa noite foi memorável. Gostaste do live? Médio, pelo canon facial. Então vou apontar para ver. O Mário gostou muito. Okay. Epá, o Mário é uma referência para nós. Que ótimo, pá. No segundo episódio há a primeira referência ao Mário. Sim, esperemos que continue. Bem, mas para dizer que esta noite foi épica, de facto. E eu achei que devia. Dia a uma amiga minha que sabe escrever em russo, por ser da antiga União Soviética. Ou seja, mora na Moldávia, para escrever vodka em russo, e ela escreveu mesmo à mão, do género, não tipo, como é que se diz? Cirílico. Sim, cirílico, sim. Pronto. Escreveu como um poeta, ela disse, como um poeta russo escreveria. Pôs uma data em baixo, e eu e o Miguel Vilhena, que também esteve nessa maravilhosa noite. E que também toca. Podemos dizer que tu faz parte do Linux Live. Carimbámos a perna nesse formato. O Luís já disse várias vezes que eu iria fazer eventualmente. Quando for fazer a próxima tatuagem, faço essa. Isto sim será a tua tramp stamp intelectual. Olá, como tu, erudita. Sim, sim. E pronto. Mas falando, estavas a falar dos russos beberem constantemente. Não era a promotora, era a runner, não era a Lena. Sim. Bebeu mais do que eles todos juntos. Sempre com uma poker face, desgraçado. Mas tipo, e no dia a seguir, quando nos foi apanhar, eu virei para ela e disse, então, isto dela está com uma ressaca. Ela, como estava de trabalho, nem bebi muito. Está-se bem. Pronto, é só para perceber. Então, eles devem ter um triplo fígado. O Luís disse que tu eras straight edge, mas tu não te assumes como straight edge, não? Não. Só não podes beber. Apesar de ter passado no hardcore. Nunca me assumi como... Tem lá uns discos de hardcore straight edge, bem bons, mano. E revejo-me numa data de filosofias, mas daí até dá para ir a bradar, seja o que for. Claro. Só não curto beber. Nem beber, nem uma data de outras coisas que envolvam substâncias. Eu curto café, mas não bebo muito. Acho que o Ian McKay não falava de café, para não. Não, mas o café na verdade é uma droga. Curto açúcar. Sim, também é uma droga. É. Pá, se quiseres, vamos, tudo é uma droga. Não, mas estou a falar de substâncias... aditivas. Substancialmente aditivas. São duas, o açúcar e o café. Então, café com açúcar, por exemplo, o Luís não bebe, mas eu adoro. Mas ele ensinou-me a beber café sem açúcar e estou-lhe grato por isso. Que é fácil, é só beber. Sim. Sim, mas é fácil, é só beber. É um gosto adquirido também. Sim, pá, é tipo as primeiras 10 vezes. Por exemplo, nunca consegui isso com a cerveja. Gente, não, é mau, sabe mal. Eu sei que tu curtes, eu sei que ele curte, mas eu acho. Curto o nome Súrbia, Jeca, curto falar assim. Jola. Jola. Pá, mas odeio cerveja. Mas fresquinhas. É, no entanto, a cerveja, no entanto, é a bebida com o melhor aspecto de todas. Eu olho para uma cerveja e penso, eu adorava gostar disso. Pois não gosto, tenho boa pena. Se não pensas, acho que para mim pisanga bom seria. Com o melhor aspecto. Pisanga Baileys. Mesmo impossível. Bebidas brancas, então pá, esquece. Pior merda de sempre. Por acaso, também não tenho paciência. É a mesma cena de base a ficar bêbado rápido. Falando do teu passado do hardcore, eu tinha tido, quando te convidei para vir cá, que só queria falar do gafanhoto. Para explicar às pessoas o que é o gafanhoto. O gafanhoto foi uma piada. Já não sei bem com quem é que veio com essa ideia de base fazer uma banda à imitada Locust chamada O Gafanhoto. Ah, achei que era maravilhoso. E então fizemos dois ensaios que foram gravados e dois concertos. Foi só isso. Está na internet este... Há o SoundCloud. De resto, há fotografias. Esta banda. Era, portanto, basicamente esta banda era os Vicious Five, mais o Rafael, que era um gajo do Crust. Era basicamente isto. E tu também foste Crusty Bot? Também, Crusty só Bot. Bandas de merda. Não, o Gafanhoto é a melhor banda do mundo, aliás. Que chamavas não é a melhor banda do mundo. A melhor banda do mundo. Já aí havia o lado techno. Exatamente, porque isto foi mesmo imitar os canons dos Locust. Vais a fazer música ridícula, depois eles começaram a fazer aquilo bem feito. Mas pronto, era tipo punk a inventar com sintetizadores pelo meio. Depois fizeram um álbum de misturas mesmo mal mesmo, tipo 37 minutos e 1 segundo. E nós pensámos, por que não fazer também umas remisturas más? E fizemos. E lançámos uma cassete que tinha o lado rock e o lado techno. Mesmo assim, definidos desta forma. Martelo. Martelo, podia ter sido. Ai, devia ter sido martelo, man. Jardim Martelos. Ai. Se soubesse o que saía. Já se dizia. Fizemos 30 t-shirts. Sim, já. Muito tempo. Venderam todas. Vendemos todas. E 30 cassetes. Foi assim uma cena deste ano. Será que ainda há gente com cassetes, com t-shirts de gafanhoto? Eu tenho alguma. Eu tenho alguns uma, mas não sei bem onde. Não eram muito fixe. Eu queria tentar traçar o paralelo entre. Queria traçar o paralelo entre esse lado techno na cassete. Sim. As tuas. Os dois meios musicais por onde tu moves. Não teve rock, nada a ver. Não, mas já é um pronúncio. Eu já fazia música mais fixe antes de fazer esse lado techno mal. Já eras o. Como é que era? Friendly Robert? Para aí, exatamente. Já fazia música séria, isso era música séria, mano. Era IDM? Não. Era assim de pausa. Tu nunca ouviste? Friendly Robert? se tens uma editora com ele, tocas com ele, fazes música com ele. Isso era de uma editora, só para tu ver. Isso aí numa editora qualquer grátis. Do Fred. Quando eu perguntei a IDM, porque estava-me a lembrar de Netlabels. Tu nunca mostraste isso, sabes disso? Era uma nunca te mostrei. É. Duvido que não tenha. Olha, essas músicas estiveram no meu. Foram tipo as primeiras que eu tive no meu MySpace. MySpace. É possível. Se calhar foi. É possível que me lembre, sim. Quando vocês conheceram o MySpace, tu perguntaste da NTC e eu... Também era das Netlabels. As Netlabels eram uma cena, mano. Ainda existem. A minha primeira edição discográfica foi numa coisa chamada Soulseek Records. Tal. Só assim para um grande statement. Não percebes do que é que eu estou a falar. Grande statement. E era IDM, não? Era IDM. Mas como não? É Collabs. Ah, grande nome. Que é um LTO também. Sim. Nem foi. Só se os letrares é que o vão descobrir. Sim. Mas como é que chamava essa editora? Essa editora? Não faço ideia, pá. Só me lembro. Tipo, pensei, o Bruno era o Fred Robert. Era o Fred e mais outros dois crostas de Coimbra. O Fred era o... Como é que ele... Qual é que era o handle dele? Ele tinha boé, mano. Não, era. O Fred. Quem é o Fred? O Fred é o Fred Oliveira. Fred Oliveira, que também. Que fez Lazy Disco connosco. E também trabalhou na discoteca. O Rockets também. Há aquele single de discotecas que tem uma tua e uma dele. Exatamente. Sim, é verdade. É esse mesmo. O Fred. Foi o Eden Cuts, não é? Sim. Nós já nos conhecíamos e entretanto reencontramos o Fred. E damos conta que ambos o conhecemos de maneiras diferentes. O Bruno foi das Netlabels também. Por aí. Eu conheci o Fred porque uma vez foi uma coisa chamada Minho Campus Party, que era uma LAN party para 1500 pessoas. E lá dentro havia um servidor de Direct Connect, que era um software de partilha de ficheiros para quem for infantil ou juvenil e tiver a ouvir este podcast. Havia um servidor interno onde as pessoas estavam a partilhar tudo, filmes, jogos, etc. Só quero dizer que é um bocado o meu target, porque este podcast é um público infantil juvenil. Então, o Fred era a única pessoa, em 1500 pessoas, tinha música de jeito a partilhar nesse servidor, por isso conhecemos-nos por aí. E o que é que entendias por música de jeito, na altura? Na altura estou a falar de Alvanoto, estou a falar de Fenez, estou a falar de Boards of Canada, pré-Boards of Canada, FX Twin e Amon Tobin, e esse tipo de coisas, por isso... Isso é antes ou depois daquela coisa que tu tinhas que era Mecanismo Divino? Durante. Eu curto essa transversalidade. Mecanismo Divino era um salto, foi o nosso primeiro projeto em Viseu de DJs, por isso começámos a fazê-lo porque não havia ninguém a passar música que nós gostássemos em Viseu. Mas o que é que passavas na altura? Não era Alvanoto e... No meio de algumas coisas, sim, era. Tipo, eram as coisas mais acessíveis de Add M2X, imagina. ou as coisas mais acessíveis de Aphex Twin, misturado com, sei lá, com Block Party ou The Kills. O Player, que era um... Exato. Era a minha bootleg favorita de passar. O que era Player? Era um alter ego do Amon Tobin, que fez uma remix... Slayer. Uma remix Jungle, The Raining Blood. Slayer, chamado Player. Pronto, imagina. E entra um beco. Pronto, era assim. Era maravilhoso. Tocávamos isso no Day After. Eu já disse isto no episódio anterior, porque o Sendo aqui começou a cantar a maio. Eu adorava que alguém samplasse agora. Se eu soubesse samplava até a falar. Por favor, comeu o cão a comer um osso em simultâneo. Acho que podia haver um novo remix, um novo bootleg de Raining Blood assim. Sim. Que era com a tua voz. Ranho and Blood. Eu há bocado estava a perguntar por essas duas vertentes do rock e da música de dança. E eu lembro que falei contigo uma vez e tu disseste que compraste ao mesmo tempo da Shape of Punk tocando do Refuse, que já que por acaso tem aquela parte a dizer Hardcore Techno Mega Mix. Yeah, exatamente. E o Discovery do Daft Punk? É provável. Talvez o Homework. Talvez o Homework, sim. Acho que sim, acho que é de 96, 98. Na mesma loja. na Godzilla, King Size, depende da época. Curiosamente, e tal, era Godzilla. Curiosamente, dois álbuns que não foram entendidos pelas cenas que os pariram. Exato, nem no hardcore, nem na música dessa. Nem no house. Sim, mas antes já tinha ouvido Super Discount e não só, acho que toda a gente levou com os Prodigy na cabeça. E com os Chemical Brothers. Exatamente. E em cada 10 metaleiros adorou Prodigy, mesmo que não tenha dito que não. E 5 em cada 10 metaleiros foi para o trance depois de ver o metal. Muitos deles foram para o German Bass antes do trance, ainda conseguiram ter uma fase de... Eu estou a generalizar estes números. Sanidade mental. São completamente aleatórios. Não, eu acho que 1 em cada 3 foi para o German Bass. Estás a dizer os metaleiros ouviram, não sei o quê. Tu eras o quê na altura? Eu nunca fui nada. Mesmo metaleiro a sério. Não, eu era aquele puto que assistia como se andasse de skate e depois ouvia hardcore, basicamente. Eu era um puto na escola secundária, tinha, como é que eu ia dizer, tanto o pessoal da má onda como os betos curtiam de mim. Era ali apadrinhado por todos os... Era no fundo uma prostituta, estás a ver? Sentia-me bem confortável nesse meio. Mas pronto, a minha cena era essa. Receber cassetes com bandas que ninguém conhecia, levar para a escola e tentar impingir. Puto, isto é a melhor cena, mano, tens que ouvir. Crucifix, mano, melhor banda a sair agora dos Estados Unidos. E o pessoal ficava naquela. Yeah, puto, está-se bem. Conseguiste converter alguém? Talvez. Com o X-Act e não sei o quê, letras em português, o pessoal começou. Yeah, isto é. Yeah, fixe este assunto. Realmente nunca tinha pensado que a tourada era uma merda, não sei o quê. Os X-App mudaram radicalmente a vida a muita gente. Enfim, sim, sim. Podes pensar, podes olhar para as músicas deles no split com a intenção. Também mudaram. Depois acabaram por mudar outra vez. Podes olhar para as letras do split com a Inquisição como sendo totalmente genéricas e medíocres. Não, eu só me estava a rir da noção de alguém dizer que nunca tinha pensado que a tourada era má até mas a verdade é essa. Sim, sim, tu como puto cresces e assumes que a tourada é uma cena normal. Pronto, sim, sim, televisão. Sim. É uma coisa que existe. Olha, ótimo, é fixe. Mas depois aparece-te um panfletário qualquer a dizer: Dude, já pensaste que está ali um bicho a sofrer e boa da gente a fazer ainda por cima dinheiro à pala dessa merda? Sim. Mudaram bem a consciência. Hoje em dia é praticamente dogmático da nossa geração não gostar de tourada. Portanto, sim. Ainda bem, mas sim. Antigamente eram as exceções que sequer questionavam que a tourada... O Pedrito de Portugal era uma celebridade e há talk shows. Até que lhe arrancaram... Mas ainda vives num país em que há um ou dois, não sei, canais premium de tourada. Sim, mas ao nível de o toureiro vai a um toque só da televisão é tipo uma celebridade. Não sei, eu lembro de uma vez, e isto eu já tenho pena, que houve um miúdo qualquer do hardcore que foi um... Não sei se era o prós e contra, uma merda assim, a falar da tourada. E o pá, coitado do puto foi... Fez uma intervenção do género, esta retórica vai-me servir e vai ficar bem bom e o gajo não vai saber o que responder. E vira-se lá para um toureiro e diz... Espera aí, deixa-me tentar lembrar. Como é que ele disse agora? Deu-me uma branca, desculpem, foi do álcool na Rússia. Há que dizer que há uma garrafa de Jack Daniels aqui no estúdio e está... E várias vozes. Bastante bebida. Não, basicamente o que o gajo quis dizer foi... A tourada para ele é como a família, não sei o quê, uma merda qualquer. E o puto perguntou se ele tratava a mulher como trata um touro. E eu acho que o gajo respondeu qualquer coisa do género. Mas está claro! E ela gosta, assim uma cena qualquer. E varreu-se ali qualquer tipo de argumento que o tal do puto podia ter. Pronto, eu rimo bué, foi daquelas cenas que eu... Ok, este toureiro fez-me rir. Pronto. Em que consistirá tratar a mulher como trata o touro? Epá, uma toura na cama, talvez, qualquer coisa assim. Não, mas achas que ele tem coisas... Epá, quem dera, mano. Ou então uma mini praça de touros no quarto. Sim, uma cena qualquer. É, touro lindo! Mas espera aí, é um problema. Se ele trata a mulher como um touro e ele é o toureiro, quem é que são os forcados? Quem é que tem os cornos? Quem é que vai... Quem é que... Como é que ele chama? Agarrar? Chama-se agarrar o touro? Não sei. Pegar. O touro. Pois. Tu é que não és de Lisboa, pá. Eu não sei, não sou de cá. Mas a tourada é uma cena da região centro, não é verdade? Já me sinto de Lisboa, por acaso. Quer dizer, não é só da região centro. Mas a região centro, Golgã e não sei o quê, é pesada na situação do touro e da feira do bovino e cavalos e não sei o quê. Tu tens hora de saber mais disso do que eu. Não sei muito mais do que isso. Por acaso, o Bruno tem um fascínio por feiras de animais. Tem. E tu também, está aquela de... Vocês não foram tocar, tu foste tocar alguma coisa com o... És com o Fasic. Sim. Com o Fasic, sítio incrível. Já estamos em três vezes, não é? Em três vezes, estamos em três vezes. Mas é de animais. É tudo, é uma feira. É uma feira tipo, vou-te contextualizar. Na Zona Norte existem muitas destas feiras que juntam tudo. Juntam, juntam música, gastronomia, agricultura, é uma mostra para os negócios locais, etc, etc. E então esta é a Expo FACIC. É uma das maiores feiras neste momento no Norte. Não sei, geralmente quando lá tocamos, talvez eu diria que estão umas 50 mil pessoas. É tipo o live das feiras agrícolas. É um bocado assim. Tipo Ovibeja, creio que é tipo Ovibeja. Mas acho que Ovibeja é maior. Inferior. Não, é mais pequeno. Não faço ideia, nunca fui a Ovibeja. Pá, tu vais lá e podes, sei lá, admirar um belo trator pronto a ser vendido a qualquer agricultor. Ou um lama. Ou um lama. Se quiseres fazer uma criação de lamas, ou pássaros que eu nunca vi na vida. Ou comprar uma piscina. Exatamente. Enquanto desfazes na tua boca uma boa bifana feita com carne da região. Sim. E podes ouvir, inclusive, a bandas indie como os... Kaiser Chiefs. Indie. Ah, só os Kaiser Chiefs já lá fora. Seguidos do Pita Azul. E a acabar com Caretos. Esse, pronto. Estás a perceber? E nós num outro palco. Por acaso vocês ficavam mais entre Caretos e... Caretos fazem Kuduro agora, é interessante. É o Kappa, o Kuduro. Acho que foi eu que te mandei isso. É possível. Eu que mandei aos dois. Não, eventualmente. Não, fazia o dubstep, não é? Não me lembro. Tem aquele. Olha, na verdade, Caretos encaixa perfeitamente numa feira agrícola. Eles têm aquela remistura ou edit do Kim Barreiros. Barreiros, é verdade. Tu fizeste o olhar canónico de quem está admirado de alguma coisa. Sim. Aqui um bocado, mas quem adorava ouvir. Olha, quem estiver a ouvir isto, por favor, faça pausa no podcast e vá ouvir a de Kim Barreiros por Caretos. Ok, já voltaram? Pronto, era disto que estávamos a falar. Por acaso era uma coisa ótima para vocês fazerem, aumentava eventualmente o valor da vossa marca. Não. Sim, está nos meus planos. Para preparar a Expo FACIC no próximo ano. Deste não, ano. Mas por acaso, ótimo quem lá está a fazer a programação daquilo que nos traz, porque de facto, nesse palco em que a gente tem tocado, a programação tem sido excelente. Mas, na verdade, vocês estavam a falar de como vocês têm seguidores, um número pequeno de seguidores em vários sítios. Uhum. Aí são à volta do mundo, são públicos, vão lá para vos ver ou que sabem qual é a onda que vocês passam e que tocam e que fazem, essas coisas todas. Um público tipo Expo FACIC há de ser um público mais generalista do que aquele que vocês estão habituados a apanhar. Onde se incluem também esse grupo nicho. Ok. Exatamente. Digamos que aí existe outra coisa, que é, como é um meio pequeno, estamos a falar de Cantanhede, e outros tais do género em que toquemos por aí por Portugal, o que acontece é que aquilo é a única coisa que está a acontecer naquela noite, num raio de 50 km, o que faz com que as pessoas se desloquem lá, tipo... Aquele target, entre aspas, se quiseres usar esse termo, vão estar lá aqueles que sabem para o que vão e vão estar os que não. E pá, pronto, ok. Aí temos uma situação em que algumas pessoas saem de lá satisfeitas. Esperemos muitas. Não, mas a coisa de conquistar pessoas que não estão à espera ou que... É super bom, é super importante. E acontece. São bons sítios para conquistar pessoas. Sim. A não ser que faças um trabalho desgraçadamente mal. A última vez que fomos à Expo FACIC foi interessante porque... Mas foram DJs? Sim. Sim, fomos fazer um back-to-back. Okay. Houve lá uns putos que subiram ao palco. E apareceram logo uns seguranças e expulsaram-nos. E nós baixámos o som da música, pá, reparámos que havia ali um microfone e armámos em... Vais a lá salvar isto. Justiceiros. E dissemos que não tocávamos mais enquanto não devolvessem os putos, pá, porque não estavam a fazer mal nenhum. Mas por acaso, o que foi chocante naquela situação em concreto foi que os miúdos foram basicamente arrastados por gorilas e deixaram de estar no nosso campo visual. E pá, fiquei com medo do que poderia acontecer. Obviamente. Porque muitas vezes, obviamente não querendo generalizar, houve histórias de horror sobre a forma como alguns seguranças tratam. O chefe dos seguranças aqui foi bastante correto connosco. Sim. Acho que os miúdos não voltaram, mas um amigo deles garantiu que não se tinha passado nada. Estavam não sei lá que fora eles, e estava tudo bem. Tinham tanto. Sido, pá, foram expulsos, digamos, e estava tudo ok. A partir daí, tranquilo. Pá, mas Sou-te sincero, eu estou. Eu, quando comecei a sair à noite, ia para o Day After, que era, havia um sítio no Day After chamado Bar Americano, e todos os fins de semana havia pelo menos 3 momentos de porrada no Day After em que as luzes abriam e a música parava e desimpediam a pista, e depois é que voltava outra vez a música. Com player. Lamento, mas estou habituado a. O Day After era uma discoteca gigante em Viseu, certo? Era um complexo, sim. Imagina tipo a Cadoc, que há no Algarve, tem para aí umas 5 pistas, não sei, 3 pistas, e o Day After tinha. 4 pistas e... Inclusive é uma pista de kart. Uma pista de karts, tinha um mini golf, tinha uma fábrica de cerveja lá dentro, um restaurante... Ele não está a inventar. E a cerveja era fixe? Não me lembro. Eu só bebia, uma coisa que era uma coisa terrível, que era vinho verde de pressão, porque era 200 paus em vez de 300 paus, que era a cerveja. Acho que era... Isso é um bom preço para a discoteca. Sim, estamos a falar de 1999. Ainda assim não era mau preço, acho eu. Não. 1 euro. Nada bom. Pois. O consumo mínimo eram 900 paus. Poça. É caro. 4,5 euros. Epá, não sei. Isso é caro, não é? Como nunca bebi. Com 16 anos é caro. Tipo... Muito mais com 15. Mas que música é que havia aí? Já... Isso pronto, é antes do Mecanismo Divino? Sim, isso é antes do Mecanismo Divino, porque depois o Day After fechou. Eu, contextualizando, o Day After tinha uma danceteria, que era tipo música comercial, tipo house tribal. Outra era música tipo latina. Depois tinha uma sala de karaoke e a sala fixe era chamava-se Bar Americano, onde havia, tradicionalmente houve uma geração de DJs que tinham ou primos ou irmãos mais velhos em Londres e de facto, era a nossa única forma de ouvir música nova. Estamos a falar de 1996 ou 7. Traziam N cenas fixes e aquilo começava à noite com o mais parecido que eu te posso traçar cá em Lisboa é o Incógnito. É muito semelhante. Começava à noite com hip-hop, old school, passava por Britpop. Isso não acontece no Incógnito. Mas eu estou-te a dizer o que é que aquilo sim, era. Sim, sim. Britpop, uma secção de Big Beat, na altura, de Prodigy, Chemical Brothers, blá blá blá, e depois entrava no rock alternativo durante horas e acabava com metal. Isto todos os sábados. Todos os sábados. Então, aquilo, toda a gente ia para lá, tinha autocarros do centro de Viseu, toda a gente ia para lá e acabava lá à noite, desde a meia-noite até às 7 ou 8. Sempre. Claro. Tu dizes 96, 97, tinhas 12, 13 anos? Eu comecei, a primeira vez foi ao Day After, tinha 13 anos, sim, exatamente. Lembro-me foi que a minha mãe me deixou ir, foi uma batalha muito grande, mas sim, consegui. Claro, sim. Fui com as primas minhas, os bastiões da boa educação. E como é que a partir daí te tornas produtor de música dança e música? Olha, a primeira linha de baixo que... Primeira música de house canónica. Eu já usei tanto canónica hoje. Mas adquirimos o termo para, quase, para ser canon desta conversa. Exato. A house que me despertou a atenção foi a Lady de Mojo, por causa da linha de baixo. Pronto. Que era tum, tum, tum. Que é o Sub 4 1? Tum, tum. Sim, exatamente. Não é o Sub 4 1, Lady? Sub 4 1 de... De Chic, de uma da Sonora. Acho que sim, é possível que sim. Pensava que a linha de baixo era original, é possível... Tan, tan, tan, tan, tan. Yeah, a guitarra sim, a guitarra é do Sub 4 1, exatamente. A linha de baixo acho que é original. Ok. E de facto foi essa linha de baixo que me despertou. Epá, mas não fiz música de dança, de facto, no início. Comecei a fazer o dito IDM, que já aqui roçamos. IDM, que termo tão... Hoje em dia é totalmente datado. Pois é, claro. Hoje em dia é mesmo aquele música eletrónica de laptop feita no início, no virado do século. Foi a partir do momento em que o Reactor, era assim que se chamava, o software, tinha tipo... Tu clicavas no random de qualquer sintetizador e aquilo fazia imediatamente IDM. Automático. É verdade. Yeah. Eu tive uma banda com o Miguel Vilhena, foi a minha primeira banda de música eletrónica com o Miguel Vilhena, foi chamava-se Ultrasonic Death Squad, e demos um concerto num concurso de bandas da Universidade de Aveiro, demos um concerto em que eu cantava com vocoder e o meu microfone era um daqueles headsets de jogar Counter-Strike e tocávamos sentados em computadores desktop com ecrãs gigantes. Portanto, estás a ver? O júri era 3 professores de uma escola de música, um era metaleiro, o outro era metaleiro e o terceiro também. E então fomos varridos dali para fora e fiquei um bocadinho traumatizado. E o vosso nome era extremamente ofensivo para eles. Ultrasonic Death Squad, claro. Não põe nome e pensaram, deve ser ótimo. Depois. Sim, mas era noise, era, aquilo era noise core, basicamente. Era tipo... Há gravações nossa... disso? Ah, nossa, se calhar o Miguel até tem isso. Vou-lhe perguntar, espera aí. E era feito no Reactor? Era, era. Um era com Reactor, outro era com Ableton e... opa, era muito fixe. Eu gostava mesmo disso. A nossa maior referência para isso era, era o Alec Empire e os... E os Atari Teenage Riot. Atari Teenage Riot, era. Mas menos, menos pop. E como é que tu passas disso menos para... Menos pop. Sim. Como é que tu passas disso para o Molinex? Através desse Echo Labs e desse projeto que, entretanto, apeteceu-me começar a fazer remixes para tocar com os mecanismos divinos, para tocar, imagina. Eu lembro-me de uma música de Kills, que é The Good Ones, eu queria passá-la num contexto já de estar a passar músicas para dançar e faltava-lhe uma linha de baixo e um kick e não sei o quê, então decidi fazer uma remistura e comecei a fazer remisturas assim. Entretanto, acho que foi o primeiro álbum de Vicious Five que saiu e eu curti a bué uma malha que era a Bad Mirror e mandei-lhes uma mensagem no MySpace na altura para fazer uma remistura. E ele, pá, quem me respondeu foi o Bruno, ele mostrou-me a música dele e foi assim que nos conhecemos e começámos a mandar música um ao outro. E na altura fiz essa remix da Bad Mirror. Na altura ainda Molinex ainda eram duas pessoas. O último trabalho que fizemos juntos, que eu fiz com o Rui Pedro, foi uma malha chamada Salt. Que é da malha. E depois, quando fui para Munique, passou a ser um projeto a solo. E ganhaste um L depois. E ganhei um L por razões legais. Mas, não houve nenhum lawsuit, não houve sim, nada. Sim, sim, sim. Simplesmente foi para prevenir. Claro. E quando é que a cena French Touch, Daft Punk, etc., entra na tua vida? Entra pelos LCD Sound System e entra pelo Vitalik. Caralho. Estes são os dois. Os LCD Sound System, porque na altura, pá, tudo o que estavam a fazer era incrível e fazia aquela ponte entre esse rock indie que eu estava a ouvir muito e a eletrónica que também estava a ouvir e faziam sentido morar juntas na música de dança, estás a ver? E foi por isso que French Touch, através do Vitalik, através dos Daft Punk e Super Discount, o Etienne Cressy, Motor Bass, esse pessoal, bateu-me mais forte. E Daft Punk e LCD Sound System são uma cena fixe para arranjar as referências porque eles têm músicas em que só dizem referências. Exato. É verdade. Amos. Tanto é que os LCD Sound System referenciam os Daft Punk. Sim, sim, sim. Não, mas o Losing My Edge, ele sim, tem sim. Aquela lista. Estava lá quando X e Y. E depois tem também o Daft Punk e o Playing at My House. Sim. Sim. Mas essa não é uma grande lista. Isso é só o Daft Punk, ou não? Não, mas tem a referência no título da música. Sim. E os Daft Punk tem o Teachers, é isso. O James Murphy, single-handedly, foi responsável por tornar os Daft Punk cool outra vez. Sim. Porque ninguém já se lembra, mas a One More Time foi o hino da minha viagem de finalistas do liceu. Sim. Eu ainda hoje odeio One More Time. Mais pelo contexto do que pelo... Exatamente, pelas memórias do que pela música, né? não é mais nada. Claro. Porque a Digital Love é muito diferente e eu adoro a Digital Love. Sim. Em termos estéticos, não é? Tipo. Sim. Eu, o One More Time, quando eu ouvi a primeira vez, choquei um bocado com aquilo, não estava à espera. E porque saiu um bocado depois daquela malha da Cher, do You Believe, que tinha o mesmo processo de. Não, o Believe acho que é das primeiras vezes que se usa o autotune deliberadamente e assumidamente. Pronto, eu ouvi aquilo, não dava para comprar, estava na Valente de Carvalho. Disse que eu faço autotune, porque é até me fiz, não é? E fiquei chocado, passado um ano e tal, saiu o álbum e eu percebi que havia ali um conceito todo que tinha o expoente máximo do Kids na One More Time. E daí, não sei. Depois há aquela cena barroca toda, por exemplo, da... Qual é que se referiste? Aerodynamic. A Digital Love, acho que também tem assim uns arpejos. Sim. E aí já encaixei a cena One More Time. Mas yeah, é uma música que farta rapidamente. E a ti, a tua evolução? Como assim? Como é que um gajo do hardcore, que também ouvia Daft Punk, começa a fazer música e depois começa a fazer música inspirada nestas coisas? Foi tudo um bocado em simultâneo, na verdade. A dada altura fazia bandas de hardcore medíocre, digamos. E depois ia para casa e sentia necessidade de fazer música à mesma. E com um modem de... Como é que era? Era 14? 56 capas. Era o metade desse. 28. Sim. Na escola saquei o Fruity Loop aí em 2 dias, talvez. Aquilo era um pai 4 megas. Yeah. Só que dependia se o meu professor de estética estava a usar ou não para fazer as pesquisas. Usei aqui a cena de Canon de... Aspas. Sim. E pronto, saquei isso e comecei a fazer música em casa. E na altura também tinha um professor de filosofia que me emprestava, antes da universidade, me emprestava CDs. Tipo, pá, toma lá isto, 20 CDs, porque eu não tenho espaço. Ele era mesmo, não tenho espaço em casa, preciso de comprar mais 20. Era um bocado essa a filosofia dele. E lá ia eu, e era okay. Tudo. Levava desde Black Flag ao Super Discount with Ian de Cressy, foi ele que mostrou, aos Specials, pá, tudo. Levava chapada, tudo, free jazz, marado. Tudo, John Zorn, heavy metal, pronto, e foi aí que eu comecei a ver, e até curto isto, pá, e comecei a experimentar a fazer. E então era, se chegava da escola, da universidade... Deixa-me só interromper-te para fazer uma pergunta, será que estas figuras, porque isto foi bué comum na nossa geração, e quando eu digo nossa geração, digo num sentido lato, porque a tua geração é claramente anterior à minha. Já estabelecemos que o Bruno é muito mais velho. Mas estas figuras do irmão mais velho, como eu estava a falar há pouco, do professor, do amigo mais velho, não sei o quê, que nos mostrou tanta música, estas figuras continuam a existir nesta geração seguinte à nossa? Isto é, essa curadoria musical vem de alguém ou vem de um lugar? Tipo, vem da internet. Vem de uma rede social. Mas na rede social, se calhar, está alguém a mostrar-te as coisas. Sim, mas há um processo que é mais automado, não é? Tipo, e é mais tipo a cloud deste, o que é fixe ouvir parecido com aquilo. E não alguém que te diz: é pá, se curtiste este disco de John Zorn, tens que ouvir esta. Não. Tens que ouvir esta fase free do. A cena é mais ou menos a mesma, mas é muito mais imediata, é muito mais vulnerável a distração. Há bocado estava a gozar a dizer que o teu público seria o adolescente e tal, estava a brincar sem pensar nisso, mas imagino que um miúdo curta a tua música e tu partilhas, tipo, como às vezes depois no Facebook, qualquer coisa, olha, esta música influenciou-me bastante, ou tipo, olha, este vídeo é incrível, tipo, desta malha, sei lá. Levam bué a sério essas merdas. Eles veem aquilo e pensam, olha, eu também gosto disto, olha, o Molinex gosta disto, eu também gosto disto, e se calhar, quem diz tu, dei-te a ti como exemplo, mas há vários exemplos. Sim, de claro. Pessoas que podem fazer isso. O que tu estás a dizer, portanto, é que essas figuras passaram a poder estar em qualquer lado e ser qualquer pessoa. Sim. Claro. Mas é, tu, por exemplo, chegas e fazes um post a dizer, o Stevie Wonder é o meu artista favorito, e pões o Inner Vision. Sim. E alguém pode... Há fãs que levam isso, dão uma relevância a isso muito maior do que aquilo que tu imaginas. Claro. E aposto que o meu professor não fazia a mínima ideia, se calhar, que me influenciou para o resto da vida. O teu professor neste momento... E vai descobrir agora o que é o podcast. O que implementou o teu professor hoje em dia é uma playlist de Spotify. É. Ok. Sim. É mais ou menos isso. Não, mas eu acho tirando o facto de eu ter que esperar semanalmente para ele me dar mais 20 CDs. Sim, e de chegarem de Londres. E ele dar mais 20 CDs, mas tu numa semana aviavas os 20. Tinha que aviar os 20, era mais ou menos esse Não, mas tipo, conseguias... Sim, pá, fazia... Com 20 anos não havias 20 CDs por semana. Sim, para abrir, mas... Gravava aquilo que achava mais fixe. Às vezes ficava com eles mais um tempo. Se fosse uma cena que eu curtisse, eu podia para ficar. Eu lembro que foi ele que mostrou também as primeiras cenas de EDM, fodidíssimo. E umas cenas que eu nunca me esqueço, que era tipo EDM jamaicano, que eu achei aquilo fascinante. Parecia tipo o Bob Marley a fazer música industrial. E como é que os gajos se chamavam? Era da Warp. É B. Marley. Não podia ser, era lindo. Acho que era os Audio Active, japonês, assim uma merda qualquer. Uhum. E isso também me levou depois a curtir bué a cena, a pegar no reggae e olhar para aquilo de uma forma diferente. Porque para mim reggae era mesmo a cena do yeah, peace and love, Bob Marley, tass. E tu eras um gajo, tu és da linha e fumavas gajas que era alguma coisa? Pá, sempre, né? Completamente. Jesus, meu. Tu não estás bem a ver. Eu fazia bodyboard e fumava gajas. Não fazia. Ainda hoje as pessoas não podem ver, mas tu estás aqui a fumar, já fumaste 2 canhões desde que eu cheguei. Porque vai fumar acompanhado. É chunga para caralho fumar sozinho. Por acaso, é mesmo tipo, é de doente. A pior cena é que ele ainda não me ofereceu a mim nem ao Luís, não. É verdade. Não, gosto de fumar em companhia, mas não. Tu pediste. Pediste até te. Ele acho que é uma questão de não querer influenciar-te. Se tu pedires, ele dá-te. É porque ele é mais velho, os mais velhos influenciam, não é? Sim, mais influência. São os anciãos, percebes? Os anciãos têm essa capacidade. Os anciãos estão sempre a queimar qualquer coisa. Sempre. E eu agarro as putas, canhões. Eu gostava que pudessem ver o que está a acontecer, o meu cão a dormir no meu colo, mas não vou poder fazê-lo. Bom, tenho a dizer uma coisa sobre esta questão das figuras mais velhas que nos ajudaram a descobrir um mundo de música nova. Acho que também é muito fácil para nós olharmos para a nossa adolescência e como algo particular e como agora se perdeu, porque temos dificuldade em fazer zoom out e olhar para todo um processo que já decorre há décadas, que é este de geração após geração achar que está a descobrir algo incrível. Eu gostava de poder ter esse fascínio e cultivo perpetuamente. Tipo, hoje em dia ainda conseguir fascinar-me como fascinava com 14 anos a ouvir música nova. E queria-vos perguntar, era isto, porque agora a pensar enquanto falava, enquanto falávamos, ainda sentem isso? Ainda conseguem ficar malucos com uma coisa nova como quando tinham 16 anos? É raro, é mais raro. Mas existe ainda? Existe. Sim? Sim. E com quê? E com o que é que vos bateu assim dessa maneira nos últimos 2 anos? Pode não ser necessariamente sim. Música, mas sei lá, sim, claro. Mas isso é a pior pergunta que podes fazer. Porque perguntas, quando tu falas uma coisa e depois perguntas as referências, automaticamente há um delete na cabeça. Acabaram-se, tipo, é que é mesmo, é horrível. Mas há coisas que filmes e música, claro. Eu não sei se... Achas que, por exemplo, uma playlist de Spotify te leva... Por exemplo, eu acho que um gajo que... vou dar outra vez o exemplo do meu professor. Imagina que ele me emprestava um CD dos Smith, que nunca me emprestou, porque é um gajo... É um gajo consciente. Sim. Mas imagina que emprestava e eu ouvia aquelas músicas e pensava: a minha vida é uma merda, vou-me suicidar e suicidar-me. Ele estava a ser a causa direta, não, o Morrissey seria, estava a ser o catalisador. Costuma ser mais: a minha vida é uma merda, vou ouvir os Smiths. Não, eu ouço os Smiths e descubro que a minha vida é uma merda. Acho que não é essa a trajetória. Não, mas pode ser. Não, tu começas a rever-te lá, começas a rever-te lá numa outra letra e pensas: epá, este gajo tem razão, vou acabar já com isto. Acho que se calhar já pensaste nisso antes, de certeza absoluta, não é? Não, eu vou-te explicar. Eu estava aqui a tentar, desde o início da entrevista, a ver se conseguia falar mal dos Smiths. Isto foi a única forma que arranjei. Foi sutil. Mas não falaste muito mal. Esperemos com o Miguel, que é um amigo que temos em comum, não conhecemos. Eu falo bastantes vezes com o Miguel sobre o Miguel isso. Não é fã dos Smiths. Ele é o Miguel fã do Morrissey. Quem mas eu também sou fã dos Smiths e do Morrissey. Eu não fiquei ofendido com nada. Pois. Eu acho que ainda é pior ser fã de Morrissey. Eu, como pessoa de 31 anos com consciência, consigo-te dizer que odeio Radiohead. Odeio Radiohead neste sentido. O OK Computer e o Kid A, Amnesia, eventualmente, são obras de referência. O OK Computer especialmente é incrível. Mas o Radiohead hoje em dia representam tudo o que está de errado na música indie, porque são uma banda de culto, têm uma legião de pessoas que o Radiohead dá um peido e essas pessoas compram imediatamente sem ouvir, e bradam aos céus coisas como: ah, nós não precisamos da indústria discográfica porque lançamos álbuns em donationware e toda a gente não sei o quê, porque são a única banda que herdou da indústria discográfica esse estatuto em que havia superbandas. São a última superbanda. Não, foram a última mega banda e estão numa posição de privilégio em relação a todos os que vieram a seguir, não é? E por isso posso dizer a mesma coisa dos Smiths, quer dizer... O Morrissey tem a voz que tem graças a uma indústria que o criou. Porque há muita gente com o mesmo tipo de atitude em relação à indústria que o Morrissey tem, mas simplesmente porque apareceu a seguir e não teve as mesmas oportunidades que os Smiths tiveram, não pode ser ouvido, portanto... Rodrigo, tu... É isto que me irrita, é mais... Mas tu já leste, peraí, é tudo tu... para além da música, percebem? Tu que já leste a biografia do Morrissey? Eu não li. Ah, ia perguntar se quando o Smith só tinha uma demo, se o Morrissey chegava e dizia, pá, eu não toco neste sítio porque cheira a bifana, tu estás colado. Não, eu faço uma verdade. Por acaso não sei, mas... olha, aquilo que tu disseste há um bocado de esquisado de abrir os olhos das pessoas pós-tourados, há muita gente que se tornou vegetariana por causa do... Eu quando digo mal, é o Cowspiracy dos anos 80. Eu acho que é. Eu adoro dizer mal dos Smiths. A Chrissy Hynde dos Pretenders, eu vi um comentário, ela dizia: eu tornei-me vegetariana por causa do Mitty Smart. E muitos, sim, muitos outros. Da mesma forma, precisaste de uma malha chamada Carne é Crime. Sim, sim, sim. E um ou dois eram fãs de Confessos dos Smiths. Acho que foi, então, pronto, diziam que sim. Tu estavas a falar de várias bandas de hardcore, tiveste e de punk e essas coisas todas. Quando é que fazes a viragem só para fazer Shinobi? Quando os Vicious Five acabaram, pá, isto estava a assumir também uma proporção acima de ser só uma brincadeira, então... Nem... E passas a viver exclusivamente da música, não? Sim, vou vivendo com os tomates nas mãos, mas sim, vai acontecendo. Nunca houve assim um... Vou fazer outra banda rock ou punk rock ou não sei o quê. Precisava de ser uma cena com uma conjuntura bué fixe, que me aliciasse ao ponto, vou escrever agora 10 canções ou 20 e fazer uns concertos. Não sei, isso é preciso ser mesmo fixe, senão... Não sei. Acho que a última banda que tive desse género foi tão fixe que estar a fazer uma que fosse... minimamente menor, não valia a pena. Yeah. Até fizeram aqueles concertos de dizer adeus no passado. Foi muito mais fixe, se calhar, do que fazer uma banda nova que não fosse tão fixe como eles. Não sei. Pá, aqui a dizer, se um dia me apetecer, faço e acabou. Why not? Ainda sei tocar àquela velocidade. Aliás, é mais fácil tocar rápido às vezes do que tocar lento, por isso. Desde que não tenha a fazer uma banda tipo Cannibal Corpse, que nunca tive, atenção. Quero frisar isso. Nem na fase em que gostava mais de tal, nunca tive, nem me orientei para ter um. Mas uma banda assim, rock, precisava de ser mesmo fixe. E tu, Luís, quando é que tu ainda trabalhas como... não é engenheiro informático, mas... Sim, é engenheiro informático. Pode ser engenheiro informático, sim. Só em Portugal é que existe esse termo. Software developer. Ok. Não, já ainda há muito pouco. Agora trabalho mais em projetos pessoais, mas sim, tenho muitas saudades disso, na verdade. Mas quando é que de repente o Mugnex era uma coisa que te dava para viver? Foi algures enquanto estava... na verdade, sempre vivi em part-time de Mugnex e em part-time de trabalho de software developer desde 2008 que faço as duas coisas. Mas em 2012, 2013, fui fazendo fade-out à atividade de software developer e agora é 100%, sim. Felizmente, a quantidade de G7s e concertos chegam para uma pessoa ir vivendo. O que tenho noção é um privilégio, sobretudo em Portugal. Sim. E estou mesmo grato por isso, grato ao meu target. por aceitar assim e suportar assim tanta marca, ter um grau de fidelidade de penetração da marca. Por falar em targets e marcas, tu há bocado perdeste uma oportunidade de ligar o que estavas a dizer à tua marca, especialmente ao teu novo álbum. Podes dizer às pessoas quando é que vai sair. Estavas a falar... Sim, sai 18 de maio. Estavas a falar do deslumbramento que as pessoas sentem quando são novas. É verdade. E o teu álbum vai um bocado por aí. Vai porque é um assunto com o qual me tenho debatido nos últimos tempos. E a escrevê-lo especialmente. Porque na altura em que escrevi as letras do álbum, andava muito a ler a poesia em inglês do Fernando Pessoa. Consegui encontrar uma compilação de muitos dos seus poemas em inglês e o Pessoa tem essa... Não quero ser demasiado erudito, mas o Pessoa tem esse fascínio com a adolescência, com a infância, como estado de perpétuo deslumbramento, em que tudo o que é um estímulo pode ser fascinante. E isso perde-se com a idade. A verdade é que senti imenso a idade a chegar. E é aterrador para mim sentir-me a envelhecer e por isso, do ponto de vista intelectual e não de outro qualquer, por isso essa escrita e os temas do álbum são muito focados nisso, porque de facto era o que me preocupava. Tu escreves, não sei, eu pelo menos só consigo escrever sobre aquilo que não consigo escrever ficcionalmente, e portanto o ponto de partida acaba por ser sempre esse, apesar de depois de ser um bocadinho mais abstrato, mas sim, é sempre a partir da infância. Então és a favor das touradas, não escreveste sobre isso. Como assim? Não é uma coisa que te preocupa, as touradas? Não, não me preocupa as touradas, porque felizmente estão a acabar. Sim. Só uma pergunta que eu gosto sempre de fazer, e estamos aqui no vosso estúdio, que deve ser num sítio onde vocês não ouvem muita música de outras pessoas, mas que coisa é que vocês... Eu gosto bastante de ouvir outra música de outras pessoas. Sim, aqui. Porque a música soa melhor aqui. Ah, sim, claro. Mas não é por isso que vocês têm o estúdio, basicamente. Sim, não é. Não. Coisas é que vocês andam a ouvir, coisas é que... Com coisas é que não se andam a deslumbrar porque são velhos, especialmente o Bruno, por estes dias. Olha, o último disco recente que me bateu forte foi o de Bad Bad Not Good com o Ghostface Killah. Acho que está incrível. Já lhes tuitei, já agradeceram. Isso que, a sério? Sim, que está ao nível dos momentos melhores do Isaac Hayes. Tipo a parte instrumental, e o Ghostface Killah é ótimo, eu conhecia pouco do trabalho dele, mas adorei. Estás aqui com o território privilegiado. Sim. E hoje ouvi muito Marcos Val, tive o dia todo a ouvir Marcos Val, porque descobri um cantor brasileiro que vem aí à Casa Independente no domingo, chamado Castelo Branco. Gostei muito também. Que vem da cena de uma geração nova de cantores, nova não, que não é assim tão nova, de cantores, cantautores brasileiros, que estão a herdar um bocado. Finalmente perdeu-se o pudor com a MPB dos anos 60 e 70 e está a voltar uma geração de cantautores brasileiros, pá, que são incríveis, como é o caso do Marcelo Camelo, o Rodrigo Amarante, etc. E esse Castelo Branco foi a minha última descoberta nesse aspecto. Acho que perdeste outra oportunidade de ligar à marca que o teu álbum tem mais influências de música brasileira. Tem, imensa, imensa, sim. Mas isso é... Isso já falou das flautas, não é preciso... Chico Buarque, o Marcos Val, como é óbvio, depois o funk carioca, tipo... Banda Black Rio e o que o Jorge... O Jorge Ben fez, tanta coisa. Sabes que funk carioca tem outro significado também. É o quê? Funk carioca, baile funk. Ah, sim, sim, sim. Isso é baile funk para mim. E tu, Bruno? Pá, eu estava aqui... Tu estás tão um pouco deslumbrado, estás a mexer no telemóvel. Não. Estava a olhar para o Spotify, não é? Estava a olhar para o Spotify, porque só me estava a lembrar da Kate Tempest, que basicamente declama poesia quase em modo rap sobre uns beats maravilhosos. E acho que me fascinei por ela mais ou menos ao mesmo tempo que ele se fascinou pelos Bad Bad Not Good. Acho eu. É possível. Acho-o incrível e escrevi, da mesma forma que ele tweetou, escrevi à editora dela para ver se havia possibilidade de fazer uma remix. Não obtive resposta. Aliás, tu fizeste há pouco tempo uma mixtape, um podcast que começa com Bad Bad Not Good. Exato. E passa para a Kate Tempest logo assim. Pá, depois também adorei Dissatisfaction, tu deves conhecer também. Não fiquei fascinado. Oficial Will nos anos, diz. Pronto. Não fiquei fascinado, mas curti. E Ghost Poet, que também não conhecia. Ando muito virado, se calhar, para a cena quase hip-hop, que não chega a ser. Não sei. Isto, mas a Kate Tempest fascinou-me mesmo. Eu fiquei mesmo tipo, oh... pronto, isto responde mesmo àquilo que tu perguntavas. Se havia algum... Não sei se foste tu, puseste isso na mesa, ou se foste tu, que se havia algum fascínio ainda, se havia a possibilidade de fascínio ou não. Foi o Luís, está a se sentir velho. Se calhar está a sentir mais velho que eu. Ah, impossível sentir mais velho. Não, tu já tiveste mais tempo para te habituares a sentir-te velho. Ah, tu há pai 15 anos que já sentes o que eu sinto agora. O Luís fez 30 anos o ano passado. E atenção, sinto porque tu és um gajo que começa a sentir essas cenas mais rapidamente do que eu, percebes? Porque eu tenho 25 anos de diferença sobre ti. Claro, claro. Uma geração à antiga de diferença. Hoje em dia uma geração durou o quê? 6 meses? Não? Acho que sim. Sim, pode-se inventar. 6 meses, sim. Eu no último podcast esqueci-me de dizer adeus às pessoas e de fechar, portanto eu acho que... Mas podes, acho que isto é um momento para acabar. Sim. Não, eu esqueci-me de dizer bom, e agora acabou. Ah, okay. E aquilo acabou com... Pronto, está bem. Então despede-te aí do pessoal. Acho que faz mais sentido vocês despedirem-se do pessoal. Claro. Dizerem adeus, curtam a vida e um dia vocês vão ter 30 anos como nós. Um dia. Como nós, não eu, que eu ainda não tenho, mas vocês. Yeah, curtam a vida. Um dia hão de ser velhos como eu. Agora a sério, eu não sou assim tão velho. Fogo, parem lá com essa. Eu só espero chegar à idade que tu tens. Se tivesse aqui o nosso amigo Miguel, quanto? Eu podia estar a dar essa piada também. Vistes velhos. Eu só espero um dia ter a idade do Bruno e chegar à idade do Bruno. E conseguis andar. Não, ponto. Adeus.